Hoje eu me lembro bem, você dizia assim: procure ver melhor o que ficou pra trás, não tente arremedar a cinza que restou debaixo do trovão. Dos outros carnavais se oculta o sonho, a sanha, o som. Não se faça de bobo e comece de novo a brincar. Se cheira sangue, a seda só, e não tem o sabor do suor, não tem mais nada de acontecer. Desligue a vitrola, caia fora dessa velha canção. E andai, eles precisam ver o que...